2804, 3 milhas do marcador externo, completo de aproximação, torre 118, meia dúzia, bom dia. 2812, até já. Para o táxi, está 3201, está com 36, a bordo 3 horas e 40, altera Guarulhos. Autorizado no 0, vento 1, uma centena com 5 nós. Livre pouso, pista 10804. Web 5808, decolo de Salvador aos 38, controle 1 no 9, décima 8. Web 5808, copiou a torre? Afirmativo. Salvador, bom dia, bom 607. Informação é a Fox, passa a posição Adolfo na chegada à Lagoinha, cruzou 230, descendo 170. Bom dia, Gono 607. A sua identificação desça para 060, chegada Bonf. Gono 607. 060 na Bonf, 607. Controle, bom dia. Web 5808, está cruzando 2000, a subida. Bom dia, Webjet 5808, contato radar vigilância na saída MOM 5808. Na bomba. Web passa 5000 da presente direto Elefa. Direto Elefa, obrigado. Alguém que serra, informa no término do reboque, Monsenhor 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Zero controle, desse mantenha 2000, altímetro 1012. 2012, liberal, na nossa opção. Torre Salvador, bom dia, tá 3201, posso esperar um 0 pronto. 3201, ali mantendo no 0. Ali mantendo no 0, 3201. Eita, 220, limitado pelo localizador, bom, 7. Era o 219. Autoriza o Web 5808, direto Zambia, a fim de tentar uma formação à frente aqui. Ok, 5808, essa posição não é na minha área, não posso autorizá-lo, porém desvio de formação está livre. Entendi. No pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. É, com aquilo, pátio 3, a reporte da Gona 04. 01, decolagem autorizado no 0, vento 1, 1, 0 grau, 059. Decolagem autorizada até 3201. 009. 01 para 2009, 1279. Objeto 5808 passa nível 120, mantendo o Recife, frequência 128, decimal 8, bom dia. 288, bom dia. Capu? Sideral 9970 passando ITAP, livre LS, via Mare, chame localizador. Livre LS, via Mare, localizador, Sideral. Decolou 44, controle 1 no 9, decimal 8. 8, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3201. 3201, bom dia, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância radar, 3201. Conforme, eu tá 3201. No 7 no 5, reduz a 1 no 70 nós. Reduzindo para 170, agora no 7. Gol no 897, desse mantenha 4000, altimetro 1 no 0 no 2. 4000 com 0 na 2, 1897. Gol 1607, desse mantenha 5000, altímetro 1012, 1607. 5 esquerda pro 1 no 70. Esquerda 1 no 70, gol no 7. No 5 completa esquerda pro 130 para o localizador. Mantenha 3000 em forma estabilizada, lock. Esquerda 1 no 30. Para o localizador, manter 3000, passando no localizador, com 7. Localizador, Sideral 9970. 9970, seguinte, completa aproximação, 5 milhas para o marcador externo, torre 118, meia dúzia, Sideral. 118, meia dúzia, Sideral. Controle, está 320, na possibilidade de voar bridge? É, negativo, bridge fora da área. Estabilizado visual. Será o 9970, altímetro no 012, pouso autorizado no 0, vento 1 no 0 grau, 059. Livre, pouso na 1 no 0, 012, Sideral, 9970. Vamos, 715 no localizador. Gente, reporte full e aliás autorizado a aproximação, gol no 705. Passaremos com aliás, 715. 897, redução 2009. Lá tem 2009, 987. Passando agora pelo Dessa para 2000, autorizado LS, após estabilizado, redução 1709. 2000, 1709, 987. Corno 715, passando Duna, torre 118, meia dúzia. 86, bom dia, Sam. Bom dia. Gol desse mantém 3.000 altímetro no 0 no 2, está livre da restrição na posição pelo. O no 607. 3.000 livre da restrição do pelo, desce o 607, livre 12. 320 Tampa, ação 20, chama Recife, frequência 1288 para coordenador de bridge. 288, 320. Solo Salvador, bom dia, também 70, Solo 50, Livral no 219. 219, Sideral. Uno 715, vento 090 graus, 059. Pouso autorizado na 10. Pouso autorizado, bastante checado, voo no 715. Da Gol, desça para 2000, autorizado LS, 1012, repórter estabilizado, Gol 1607. 2012, repórter estabilizado, X-Ray, 1607. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Mystic 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5535 no transponder. Então foi autorizado nível 360 pela Upper Mystic 50, decola da pista 10, curvando à direita da AEL, Leda, Bidev. 198, chama o controle, aciona 5535, tan 3171, no 7 para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi, tan 3171. 5, solo 5, 3, a livrar no 219. 219, 17 no 5. Toda noite, esse momento, bom posto. Rádio 286, tem o hotel Aeronave Vista, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia, hotel 3890, da cliente da Foxtrot. Já possui na sua autorização, por gentileza, para a pista? Confirmando, foi o TAN 3890 Recife, quem chamou? Afirmo. Sim, te prepare a PUCA, transição Aracaju, aguarde cópia TAN 3890. PUCA Aracaju, vai aguardar cópia, TAN 3890. Gol no 7, no 5, na escuta. Fala Salvador, bom dia, gol no 7, no 5, nível visto, professor. Gol no 7 no 5, bom dia, táxi via Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, gol no 7 no 5. Salve, bom dia, gol 607, passa externo estabilizado. Ciente, o no 607 agora de pista livre. Certo. Autorizado Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5546 no transponder. Autorizado 330 para Recife, decola da 10, curva esquerda na PUCA, Aracaju, Upper Whisky 58. Controle está operando em 119, decimal 8, 5546 no transponder, TAN 3890. Cotejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, TAN 3890. Vai chamar o TAN 3890. Alfa Madou, bom dia, gol no 1897, levou a sua escuta. Gol no 897, bom dia. Seguindo o Boeing da companhia, à sua frente, ingressa Alfa, Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, 9897. Alô, Salvador, bom dia, agente 5722, você tem informação do Foxtrot, autorização Brasília, protocolo. Webjet 5722, bom dia, autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo, após Elefa. Após Elefa, segue como rota do plano de voo DCT Zambi, Zulu, Alpha Mike, Bravo, Índia, DCT Dogna, Delta, Oscar, Golf, November, Alpha e após direto destino. Controle 119, decimal 8, aciona 5544 no transponder. Autorizado 320 Brasília, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Alvo, Elefa, após Zambi, Dogna e após DCT Destino Brasília, controle de saída 119-180, transponde 5544, objeto 5722. Cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento, objeto 5722. Chama agora pronto, né? Tá, 5722. Solo 607, solo 58, libere na Fox, chame o solo 121, decimal 9. Fox 129, bom dia. Salvador, São 3171, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero, no ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no zero, no 3, bom voo. 1013 vai até o ponto de espera via Juliette Alfa, lá torre 118, até 3171. São 3171, inicialmente táxi até o através do 05, aguardando para a continuidade do táxi, ok? São 3171. É, até o através do 05, está visual para a nave da Gol. Gol no 7 no 5, ingresso no pátio principal para a posição 04. 04, no 7 no 5. Fala, bom dia, Gol 607. Gol no 607, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo 3, reporta principal. Gol no 897, mantenha a posição, aguarde para ingresso no pátio principal, a posição será 08. Após a passagem do Airbus da TAM, ingressa para a posição 08, ok? Mantenha a posição antes do pátio principal, aguardando a passagem da aeronave para o 08, a gente prossegue no 897. 128. De táxi até o ponto de espera, no ponto de espera chama torre 1 no outro, esse nome é dúvida, ajuste no 0 no 3, bom dia. Então, comigo 3 agora sim, até o ponto de espera, no 7 ao 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 8, 8, 8. Controle Salvador 3306, bom dia, frente da Fox. Trixie 306, bom dia. Matata Radar, vou na cor de Amã para a chegada Amã. Trixie 306. O Amã 306, autoriza radio. Será o número 2 para pouso, 3306. A balsar nível 180, reduz a para 250 mais. Confirma 5-3 no meio da C, conforme a chegada, ou está restrito a algum nível? Desce para o nível 060. 060, 5-3 no meio. Torre Salvador, excelente, TAM 3171, no ponto de espera da 1-0. O 3597 desce para 2000 pés, altímetro no 0, no 3, livre da restrição de altitude em Bila. 2000 pés, livre da restrição de altitude em Bila, o ajuste meio 13? No 0, no 3. Muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Filha Bravo, ciente da Foxtrot, cruza 160 para o 150, perdeu contato com o Recife. Bom dia, Papa Romeu, Alfa, Índia Bravo. Tato Radar, deixa para o nível 070, está sob alteração sequenciamento de tráfego, oi para o 040, limite será o curso do localizador. Reduz a velocidade 250, mais número 3 na aproximação LS. Número 3 reduzindo 250, descendo para o 70, para o 40, limite localizador, Alfa de Abravo. Nossa, foco para Campinas 300. Bruno 49, agora de Golf ainda não temos o seu plano de voo, informe estimado de Calças Fora. Poderia fornecer a saída para o 449, previsto para Campinas? Só, eu nunca peguei o destino. Campinas. Israel. Hotel El Salvador, bom dia, o voo 1605, informação Foxtrot. Rio 605, contato radar, desce nível 080, autorizado chegada PUNF, altímetro 093, número 4, aproximação ILS. Descendo para o 80, 10013, ajuste, número 4, 1605. No meio disparo, nível 040. 40, 113 no meio. Decolado 06, controle em 198. 198, 3171. Salvador, 3171, bom dia. Devido a formações na proa de Rio à direita ou proa de Israel, se você quiser. Bom dia, 3171, contato radar na decolagem. Sul para Rio 360, autorizado direto Leda após 2000 pés. Após Leda de 10. Leda Videc, 3171. Papa Romeu Alfa, Índia Bravo, reduz a velocidade 220 mais. 220 mais, Alfa Índia Bravo. Autorizado 09, seu mitad. Obrigado, Felipe. Desculpa, solo, Salvador. Vai chamar para o táxi. Romeu Alfa Índia Bravo, desmantém nível 050. 050, Alfa Índia Bravo. Voo 605, desça para o nível 060. 060, 9605. Reduz a velocidade 220 nós. Tá reduzindo 5316. Ou 605, reduz a velocidade 220 nós. 220, 605.